sem dó. Tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só. Tá perdendo a razão, vê se cai na real. Porque ontem não volto, amanhã não espera, e o outro se danar. Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dar amor. Insiste em me olhar de cima, eu vejo que não tem mais clima, a gente acabou. Não aguento mais, cansei, quero esquecer do que chorei, de tanto desamor. O amor de Sandra, a fila anda, a fila anda, a fila anda. Você quem quis assim, bagunçou demais, pesou em mim, doeu e aí então saltei de banda, a fila anda, a fila anda, a fila anda. Alô, Giovanni Família, credibilidade e honestidade em tudo que faz, hein? Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dar amor. Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou. Não aguento mais, cansei, quero esquecer do que chorei, de tanto desamor. O amor desanda, a fila anda, a fila anda, a fila anda. Você quem quis assim, o bagunço demais, pisou em mim, doeu e aí então salve de banda, a fila anda, a fila anda, a fila anda, a fila anda, a fila anda.